Alguém se apressa quando fecha o sinal. O tempo para, ela passa e você nem vê. Uma alegria na maneira informal que reativa as melhores sensações. Quanto equilíbrio na certeza improvisada. Parece nada, é simples como respirar. E sobe o vidro ou procura a moeda. Se a medalha deixa a vida entregar, sei que chega. Não depende. Num lugar, respira o puro ar da arte que ali vê e se alivia da vontade de parar. Ah, sinto que cantar é catar tudo e entregar pra quem não viu. Ver a poesia que no tempo se perdeu. Experimente, depois diga o que senti. Não depende de correr. Porque viver se parece com andar. Ter um mundo e perder a alma. Cada dia é necessário um pouco mais de sentir. Contrário do que se vê, correm para possuir. Vão em busca de poder, sem poder usufruir dessa coisa impalpável, mas tão real. O amor que se sente pelo seu igual é camuflado, escondido de forma letal. Sob gênero, raça, classe, social. Senso de comunidade é mais que urgente. Mas a gente se divide, esquece, só sente outra pressa. Essa correria tomou conta da mente mais do que a gente queria. Pessoas frias aceleram, motores quentes. A diferença mata mais que os gases poluentes. Mas corações imensos em total sintonia trazem esperança que a mudança vem um dia. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. A vida pede calma, calma. Um passo de cada vez, equilíbrio. Ninguém está tão atrasado que precise deixar a vida toda para trás. Sei que chega, não depende.